Ave Marias, são beijos. Ai, Padre Nosso, são abraços. Ave Marias, são beijos. Ai, Padre Nosso, são abraços. Rosários, os meus desejos, a cruz é abrir-lhe os braços. Rosários, os meus desejos, a cruz é abrir-lhe os braços. Beijos e abraços, ai, e desejos, estou cansado de rezar beijos e abraços, ai, e desejos, estou cansado. Abre depressa os teus braços, quero ser crucificado. Abre depressa os teus braços, quero ser crucificado.